poder que transforma. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. 2 Coríntios 13:17. O Espírito Santo não traz escravidão, mas liberdade e libertação. Onde ele está, não podem permanecer as trevas, nem o pecado, nem o mundanismo. O Espírito Santo é poder, e onde ele se faz presente há salvação, há libertação, há alegria e transformação. Onde o Senhor desce um lugar não pode ficar mudo, nem imóvel. Tudo estremece e se transforma. O seu poder e a sua presença jamais deixam silêncio. Não há lugar para permanecer o pecado, doença, demônios, prisões, trevas e escravidão. Ele é a própria liberdade e alegria em pessoa. Ali a palavra é pregada não somente com sabedoria, mas também com poder e manifestações sobrenaturais da glória de Deus. Você só pode ser livre se você tiver o Espírito Santo dentro de você. Fora disto é falsa liberdade e engano. Ele é quem transporta a luz divina e liberta de fato não só o exterior, mas também o espírito e a alma de todos aqueles que o recebem. Decretos da Fé. Blogspot.com